Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Olá, pessoal. Hoje a nossa convidada é a Jaride Arraes, que é uma feminista negra do Cariri. Jaride, eu queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes onde você escreve e quais coletivos você participa. Eu sou fundadora e diretora do coletivo Feministas do Cariri, que é um grupo misto de pessoas que fazem ativismo por direitos humanos aqui na região do interior do Ceará, e também participo do Candaces, que é o coletivo de ativistas negras do Cariri. Eu tenho uma coluna na revista Fórum, o nome é Questão de Gênero, e escrevo uma vez por mês para o Blogueiras Negras, e também tenho um blog pessoal, que é Mulher Dialética. Hoje a gente vai ter uma conversa legal sobre enegrecer o feminismo, sobre a representação da mulher negra na TV e sobre alguns casos recentes de racismo na música pop, como o caso da Lily Allen e da Miley Cyrus. Nas brumas leves das paixões que vêm de dentro. Nosso primeiro tema de hoje é enegrecer o feminismo. Como o feminismo majoritário, ou como algumas pessoas chamam de feminismo branco, costuma negligenciar algumas pautas das feministas negras. Será que todas as pautas feministas abrangem a mulher negra? É um momento para a gente pensar nisso um pouco também. Eu acho que a questão do feminismo branco e feminismo negro, ela já começa quando a gente começa a contar a história do feminismo. Então, a partir do momento que a gente fala assim, o feminismo começou, por exemplo, com as sufragistas em busca de voto, ou com as mulheres em busca de inserção no mercado de trabalho. Então, isso aí já tem uma demarcação de raça muito forte. Porque essas mulheres de quem a gente está falando são as mulheres brancas. As mulheres negras, até então, não tinham nenhuma possibilidade de reivindicar direito a voto e também não precisavam reivindicar direito ao mercado de trabalho, porque elas já estavam no mercado de trabalho, embora informal e exploratório. Trazendo isso para a contemporaneidade, a gente vê que as pautas do feminismo que tem mais visibilidade, elas são muito brancas. O feminismo, ele, em sua forma mais visível, ele tem se tornado muito individual. Tem se falado pouco a respeito de coletividade, políticas públicas e questões sociais mais abrangentes, entendeu? Que vão além da minha vida, das minhas escolhas, das minhas opiniões. A gente tem que atentar também para o nosso lugar de fala. É aquele papel de também ouvir muito, né? A gente tem que ouvir e acolher as questões das mulheres negras também. Esse discurso também denuncia, né, o quanto existe uma hierarquia. O controle do feminismo está nas mãos das mulheres brancas. Com certeza, as conquistas do feminismo foram muito mais para as mulheres brancas. Por exemplo, eu vejo muito o recorte de classe e de cor nos espaços que eu frequento. Esse recorte de cor também ainda é muito visível. A mulher branca hoje está na faculdade, né? Em muitos cursos, as mulheres são a maioria, mas são quase nenhuma mulher negra. As mulheres negras, elas são a maioria no mercado informal. Tem uma questão de negligência contra os direitos trabalhistas, ainda tem violação de direitos, ainda tem a maior suscetibilidade a assédio sexual e a falta de acesso para denunciar essas violações de direito. E quando a gente coloca um recorte de classe, a classe barra as mulheres negras de conseguirem ir além. A questão de classe e a questão do racismo, né, a discussão é sempre muito junta. Mas existem questões das mulheres negras que são universais, elas não acontecem especificamente por causa da classe, né? Às vezes, ela se torna um segundo plano em relação ao racismo. Por exemplo, as feministas brancas reclamam muito de cavalheirismo, que é uma forma de, digamos, machismo paternalista, condescendente. O cavalheirismo, ele parte de um princípio que é a existência de um sexo frágil, né? Que é uma visão que nunca alcançou as mulheres negras, né? As mulheres negras sempre foram vistas como mulheres mais fortes. Ela não é uma pauta universal, assim, né? Pessoalmente, eu acho importante frisar que todas as pautas do feminismo branco são muito importantes e relevantes para as mulheres brancas. Mas que generalizar essa questão do sexo frágil como algo comum a todas as mulheres está invisibilizando as mulheres negras. É, Jarid, e tem questões específicas da mulher negra e nordestina? Na academia e na internet, as pessoas que têm mais visibilidade são mulheres brancas. Mas quando a gente vai para o feminismo nas ruas, especialmente aqui no Nordeste, as mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres de forma geral miscigenadas, né? Elas são muito protagonistas da luta das ruas. Porque são lutas que se perpassam entre questões de classe, de moradia, de violência doméstica, violência territorial. Em outros lugares, a presença das mulheres nordestinas e negras é quase inexistente. A gente constantemente está falando que o feminismo branco gira em torno das mulheres brancas, que o mundo gira em torno dos homens, que a sexualidade gira em torno da heterossexualidade, que os corpos giram em torno de ser cisgênero. Mas pouco se fala em que o Brasil gira em torno do Sudeste e do Sul. Quando é para falar de ativismo, de força política, relevância política, o Nordeste ele fica muito esquecido. Aqui a gente precisa lutar por questões muito básicas que já foram, de certa forma, muito discutidas no Sudeste, como a questão da mulher não trabalhar em casa. Aqui mesmo a mulher negra, ela ainda tem trabalhos muito relacionados com a época da escravidão. Aqui a questão da faxina, da empregada doméstica, ela é muito forte. E não tem qualquer sombra de possibilidade de direitos trabalhistas, né? Aqui, uma empregada doméstica ganha R$150, R$300 por mês. Nossa. Fora isso que, por exemplo, em Cariri, as estatísticas de feminicídio são altíssimas. Isso se relaciona com a nossa cultura aqui, que é muito machista. E especialmente no Cariri, é muito focado no catolicismo. Existe no Brasil, assim, como você disse, uma ausência de políticas públicas voltadas para as mulheres negras, né? E até no artigo que eu li da Sueli Carneiro, que é o artigo Enegrecer o Feminismo, ela fala que, por exemplo, em outros países, quando se atende uma pessoa num hospital, existe no formulário uma demarcação da raça, né? E isso ajuda a fornecer dados para descobrir quais são as doenças, quais são as questões assim, que envolvem as pessoas de acordo com a sua raça, né? Olha, se eu não me engano, existe um tipo de anemia que ela é específica da população negra. Uhum. Tem que haver campanhas e atenção voltada para isso especificamente, mas isso é negligenciado. Mas assim, quando uma pessoa negra chega num hospital, no SUS principalmente, ela é colocada de escanteio assim, para que pessoas brancas sejam priorizadas. A gente já vê aí que existe um racismo institucionalizado. Eu acho que também uma outra coisa é na questão do auxílio das forças policiais. Que, por exemplo, se uma mulher branca vai até uma delegacia denunciar um agressor e uma mulher negra faz a mesma coisa, eu imagino que haja uma diferença de tratamento. A primeira coisa que a mulher negra é chamada é de mulher de bandido. Então, se ela se relaciona com um bandido, que obviamente no imaginário popular também é negro, ela não merece proteção e auxílio porque foi uma escolha que ela fez. Tem a dificuldade da mulher negra ela acessar esses meios de proteção. Porque ela não tem informação, ela não é cuidada, nem hipocritamente como a mulher branca é. Então, existe um discurso que não se bate com mulher nem com flor. E para a mulher negra, não. Primeiro porque ela é muito forte, ela pode se defender. Segundo, porque ela é mulher de bandido. Depois, porque ela provocou com o corpo dela, que é naturalmente mais... sexualizado, né? É, mais hipersexualizado, né? Por natureza. A miscigenação brasileira, que todo mundo fala e glorifica como uma coisa linda e diversa, ela aconteceu também por causa da violência contra a mulher negra. Então, isso é algo que é institucionalizado e naturalizado há muitos séculos, né? É uma reminiscência muito grave disso que você falou, né? É o fato de que ainda hoje se tolera o assédio sexual contra as empregadas domésticas, né? Que a gente sabe que é uma profissão que tem maioria negra. Existe até essa categoria de fetiche, né? Com empregadas. Em qualquer novela, sempre vai ter a empregada geralmente negra, que é a gostosona, e o dono da casa vai ficar assediando, né? É. Isso quando ela não é a sedutora, né? Provoca, né? Porque ela tem a cor do pecado, afinal de contas. Uma outra coisa que eu queria abordar é a questão da estigmatização da religiosidade. A gente sabe que existem muitas mulheres cristãs, mas também existem as mulheres que estão nas religiões de matriz afro, né? E elas carregam um estigma muito grande, muito pesado. Eu acho que é muito curioso isso da religiosidade da mulher negra, que a gente vê um crescente aumento de mulheres negras que estão se convertendo ao cristianismo evangélico, né? especialmente aqui no Nordeste. Mas as mulheres negras, elas também estão muito presentes nas religiões de matriz afro, né? Só que é curioso como uma pessoa branca, uma mulher branca na Umbanda, ela é mais aceita do que uma mulher negra na religião de matriz afro. Porque para a pessoa branca é cult, né? É exótico, é diferente. Mas a mulher negra não, ela é macumbeira, que vai fazer macumba para prejudicar a vida, principalmente das mulheres brancas e dos seus maridos, né? A intolerância contra a religião de matriz africana, ela é uma intolerância racial. Você falou, né, que as mulheres negras estão se convertendo muito para as igrejas evangélicas, e é curioso que as igrejas evangélicas são as que mais demonizam. Será que não é uma forma de matar um pouco essa cultura das próprias pessoas que estão inseridas dentro daquela igreja evangélica? Com certeza, e isso é naturalizado, é um racismo perverso que se relaciona com a ideia do que é o mal. Então, o negro sempre é o mal. E eu acho que dentro do feminismo a gente discute muito pouco isso. Quando a gente fala de religião, normalmente a gente fala querendo Estado laico. A gente fala muito pouco sobre o direito à religiosidade. Eu acho que a obrigação de todas as pessoas que lutam por Estado laico e que lutam por direitos humanos, mesmo que sejam ateias e céticas, é obrigação reconhecer que a religião de matriz afro, ela não é puramente uma manifestação de fé. Ela é uma manifestação política de resistência. Jaride, uma outra coisa que eu acho que está muito relacionada ao recorte de classe e de cor no nosso país é a questão carcerária. Como que você vê a pauta das mulheres detentas como uma pauta negra? Você consegue associar as duas coisas? A maioria das mulheres que estão em presídios, elas são negras. O racismo está agindo em vários níveis diferentes, né, para poder chegar nesse resultado, eu acho. É, com certeza, porque é uma soma de miséria. Muito frequentemente as mulheres que estão no presídio, elas são mulheres que não têm moradia. Existe a questão do tráfico de drogas também. Existe a questão das mulheres que matam homens que estavam violentando, porque a mulher negra, ela não vai ser pintada como uma sobrevivente. Esse discurso cultural de que a mulher negra é mais forte, mais agressiva, mais sexualmente apelativa, ele também está inserido no sistema carcerário. E é por isso que existe tanta negligência com a mulher presidiária. Então, existem situações em que a mulher negra tem negligência na hora do parto, quando está no presídio, os filhos são tomados, não tem acompanhamento de saúde, não recebe sequer absorventes. Uhum. Mas essa questão específica eu nunca vi sendo discutida em nenhum lugar feminista atual, principalmente nas discussões acadêmicas de internet. Não, eu acho interessante falar que isso casa exatamente com o que você falou, porque é o tipo do assunto que precisa de atenção de políticas públicas, né? Falar somente do individual causa muitos problemas e dificulta muito a conquista, né, com direitos. O nosso segundo tema de hoje é a representação da mulher negra na TV brasileira. Eu vejo muito na novela a representação da pessoa negra como submissa. Às vezes é aquela empregada doméstica, mas que é amiga da patroa, entendeu? Que não tem conflitos com a patroa, por exemplo, como acontece na vida real, né? É difícil você ver também pessoas negras em outras profissões, né? Mas também tem outra questão que eu acho que é um pouco anterior a isso, que é um pouco a falta de representação. O nosso país, ele é de maioria negra, mas se vier, sei lá, um alienígena e ligar a TV aqui, ele vai achar, sei lá, que tá na Europa. Eu tava pensando muito no... É o Alceu Carrasco, né, o nome dele? Sim. Quando ele foi criticado pelo racismo dele, ele alegou que escreveu uma novela com uma protagonista negra, que é a Chica da Silva, né? Ah, eu escrevi uma novela com uma mulher negra que é altamente hipersexualizada. Eu não sou racista. Imagina se fosse, né, querido? Imagina se você fosse. É. E fora isso, a gente também teve a notícia ontem de que ia ser escolhido um casal pra representar o Brasil na Copa do Mundo, né? Ia ser Camila Pitanga e Lázaro Ramos. Mas aí a FIFA disse que não queria, porque eles não tinham representatividade internacional. E escolheram Fernanda Lima e outro rapaz que é loiro. Isso não é... Gente, quem é Fernanda Lima na fila da sopa? Se a gente for ver no comentário da notícia, se tiver alguém falando assim, ai, olha o racismo aí, vai ter 900 pessoas dizendo que tá vendo pelo em ovo. É. Não existe racismo no Brasil, gente, nunca. Uma outra questão também é que se fala muito assim, ah, a grande atriz Fernanda Montenegro, sabe? Mas, poxa, ninguém fala da grande atriz, sabe? Zezé Mota, Neuza Borges. Elas são grandes atrizes na hora de serem as mucamas. As escravas. É, aí sim, elas vão aparecer chorando, apanhando. Mas ser uma atriz que tem a chance de concorrer ao Oscar, jamais. Uma das grandes atrizes negras, inclusive, a Ruth de Souza, eu achei uma história dela muito interessante, que ela estava tentando uma vaga de atriz numa radionovela, e ela não conseguiu o papel porque disseram para ela, olha, a gente não tem papel para uma negra, tipo, mas era uma radionovela, né? Então ela ficou assim, a voz da negra, por acaso, é diferente, é. Eu vi um dado do censo do ano 2000 que, tipo, 15% dos jornalistas são negros. Que mostra a cara na TV, no momento, assim, de cara, eu tô me lembrando de 4 pessoas negras. É muito pouco, sabe? E outra coisa que eu queria falar da televisão brasileira, especialmente, que é a questão do programa Esquenta. Eu vejo, assim, que as pessoas gostam muito do programa Esquenta porque tem pessoas negras. Isso me faz pensar muito sobre a época lá nos Estados Unidos, que era tudo separado, né, tudo dividido. Sim. Que tinha um horário específico na televisão para as pessoas negras aparecerem. Porque em nenhum outro momento a gente vê a cultura negra sendo valorizada, falando de funk de forma positiva, falando de rap, mostrando a periferia e a sua cultura e a sua diversidade política. Porque eu vi pessoas criticando, dizendo que representava a pessoa negra de forma estereotipada. Eu não concordo. Eu acho que isso aí já representa, sim, a cultura da população negra, né? Eu vi muita gente criticando o programa Esquenta, falando o seguinte, que eles representam as pessoas negras de uma única maneira, entendeu? Então as pessoas ali estão sempre felizes, de certa forma resignadas, entendeu? Eles não discutem muito criticamente quais são as questões mesmo que são importantes para as pessoas negras. Existe sim um discurso único na negritude, na Rede Globo. Eu acho assim que o programa, a intenção dele não é para discutir política, né? É um programa de música e entretenimento. O que eu espero é que tenham outros programas onde pessoas negras apareçam. Eu queria aproveitar para lembrar de dois casos da representação da mulher negra na TV, né? Que a primeira é a Antônia, que foi um seriado da Globo, que passou em 2006, que tinha Negra Lee, Leila Moreno, Kelina, Cindy Mendes, que eram todas cantoras, e contava a história de 4 amigas da periferia de São Paulo, que elas formavam um grupo de rap. Aliás, só um parêntese, que essa série ela foi baseada no filme de uma cineasta mulher, que é a Tatá Amaral, fecha parênteses. E essa série era legal porque trazia 4 protagonistas negras num drama mais humano, assim, né, de mulheres sendo amigas, que é uma coisa que é raro, mas ao mesmo tempo tem aquela questão, né, de quando as pessoas negras aparecem na TV é relacionando elas à pobreza. O maior status que a pessoa negra conquista na televisão geralmente é na música. São papéis muito limitados e que sempre se repetem. Foi a mesma coisa com Subúrbia, que foi outro seriado, que é o segundo caso que eu queria lembrar, que foi uma série também que passou na Globo, que era protagonizada por uma mulher negra. Mas ela trabalhava como empregada doméstica, era a rainha da bateria e era personificada como aquela coisa da sensualidade na periferia, da inocência, da ingenuidade. E nesse seriado, inclusive, teve uma cena muito problemática, que foi uma tentativa de estupro. Eu acho que foi o patrão dela que tentou estuprá-la, e foi ao som de uma música do Roberto Carlos. Eu lembro que foi a maior polêmica na época, porque foi meio que uma tentativa de romantizar essa cena do estupro. E agora eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre os humorísticos, né? Que eu acho que aí o bicho pega. É. Eu acho que se a mulher negra ela já é subrepresentada nas novelas, no jornalismo, na TV em geral, no humorístico ela é ridicularizada. É, a Adelaide, né, a filha da Adelaide, o marido da Adelaide, são blackface, pega uma pessoa que é entendida como branca, porque aquele ator, ele não é branco, ele é afrodescendente, ele tá ali com a cara pintada, não é uma mulher. É, essa questão do blackface é muito absurda. Eu acho aquilo ali perverso. Desde a primeira vez que eu vi, eu achei chocante. Eu fiquei vendo sem acreditar que tinham criado uma personagem mulher negra que estava no metrô pedindo dinheiro com intenções escondidas, né? Na verdade, ela pedia dinheiro, mas ela gastava dinheiro com coisas de tecnologia. Em primeiro lugar, pessoa negra não pode ter nada de tecnologia, né? Todo mundo pode ter celular, menos quem é pobre e preto. É. E eu vejo isso aí é muito sintomático, né? Da cadeia de opressões que a gente está discutindo aqui hoje, de gênero e raça. Mas eu achei um caso de blackface que não foi na comédia, foi numa novela de 69 da Globo, que chamava Cabana do Pai Tomás, que o personagem principal, eu acho, ele era negro, só que era interpretado por um ator branco, um galã da época que era o Sérgio Cardoso. Então o blackface, nesse contexto, ele não era exatamente num contexto de comédia, mas era num contexto ainda racista, porque é aquela coisa, né? Por que não contrataram um homem negro para ser o protagonista? Então você vê assim como o blackface é super naturalizado. Qualquer carnaval, qualquer marcha das vadias, qualquer coisa, vai ter uma pessoa com uma peruca black e com a cara pintada de preto. Aliás, Jarid, é muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente está no final do ano, a gente sabe que no início do ano que vem já vem o carnaval. Tem muito aquele estereótipo da mulata, tipo exportação, da super exposição dos corpos das mulheres negras, que é exibido pelas principais TVs, né, pelas emissoras e tal, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa boa, entendeu? O que eu acho terrível é essa questão do concurso da Globeleza. Por que é que existe um concurso por ano, ou menos, que escolhe uma mulher, por via de regra, negra, para ficar pelada na televisão dançando com a música do carnaval? Porque aqui em concursos de Miss, de outros concursos de beleza, a gente tem que fazer uma briga enorme para que uma mulher negra seja sequer escolhida. Porque é ridículo a gente, enquanto feminista, ter que brigar para que uma mulher entre no concurso de beleza que eu pessoalmente considero podre. A mulher negra ela nunca vai ser considerada bonita dentro dos padrões de beleza, ela só vai ser considerada desejável dentro dos padrões de cor do pecado, de hipersexualidade. Agora, se a mulher tá ali consciente do que tá fazendo, se ela quer, se ela se sente empoderada sexualmente naquilo ali, ótimo, maravilhoso. Mas a nossa discussão tem que ser maior. Ah, com certeza. É a mídia que limita os papéis das mulheres negras. Então, pra mim, ficar discutindo aí se a mulher negra vai ou não vai participar dessas coisas, do concurso de Miss, do Globeleza, pra mim isso é uma coisa extremamente dolorosa. Porque pra mim o ideal é que esses concursos nem sequer existissem. Pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixem que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar o orgulho da nossa pele negra. Seven trees. Barren, strange fruit. O último tema de hoje é sobre os recentes casos de racismo na música pop, mais especificamente na apresentação do VMA da Miley Cyrus e no recente clipe lançado pela Lily Allen. Então, esse clipe Hard Out Here, ele foi acusado de ser um clipe racista, né, que o clipe ele seria uma sátira sobre a objetificação da mulher na mídia, né? A letra, inclusive, ela fala algumas coisas como, tipo, não preciso deixar a minha bunda em forma pra você porque eu tenho cérebro e, tipo, pra uma vadia as coisas são difíceis aqui fora. E aí no clipe a gente tem algumas dançarinas negras seminuas dançando twerking, né? Que é aquele rebolado que parece que os americanos descobriram aí esses dias. Eu achei assim que o clipe, ele é muito racista. Cai de novo naquela coisa, a mulher negra não é um ser humano com intelecto, né? Ela tá aqui só rebolando a bunda dela. Eu achei o clipe infinitamente pior do que a música. Eu acho assim, que quando ela critica, aí eu não preciso mostrar meu corpo, porque eu tenho um cérebro. Eu acho que essa crítica, de um ponto de vista, ela é muito válida, porque a mulher ainda é reduzida ao seu corpo. Dá pra debater aí se tem, assim, um slut shame, mas eu acho que a partir do momento que ela colocou racismo, infelizmente, qualquer crítica que ela tenha feito pra mim acabou. No começo da música ela fala assim, que não vai se gabar das correntes de ouro dela, nem dos carros. Quando a pessoa branca tá ostentando o que ela tem de riqueza, ninguém vê isso como ostentação, né? Porque é tão natural uma pessoa branca ter dinheiro, ter as coisas. Tipo, isso não importa, mas se é uma pessoa negra com esses esses signos de riqueza, aí é ostentação, é porque eles são fúteis, é que não sei o quê. Sempre tem esse racismo, né? Então, eu acho, ela foi racista do começo ao fim, intencionalmente. Ela pegou símbolos que são relacionados às pessoas negras e debochou deles. A justificativa dela, eu achei ainda pior. Eu separei até alguns trechos aqui pra gente ver o quanto que foi problemático. Em abre aspas. Se alguém acha que eu pedi raças específicas para o vídeo, está enganado. O vídeo pretendia ser uma sátira alegre que lida com a objetificação da mulher na cultura pop moderna. Não tinha nada a ver com raça. Se eu pudesse dançar como aquelas moças podem, seria o meu traseiro na tela de vocês. Se eu tivesse um pouco mais de coragem, eu teria usado o biquíni também, mas eu tenho celulite crônica, o que ninguém quer ver. Eu não vou me desculpar porque acho que isso implicaria eu ser culpado de algo. Fecha aspas. Ela não tá conseguindo olhar pro próprio privilégio. Ela, e com esse comentário, ela tá dizendo o quê? Que a mulher negra é aquele papel que é a que sabe rebolar, é a que tem a bunda maravilhosa e pronto. E outra coisa que eu queria apontar no vídeo, a única hora que aparece uma mulher gorda é como se fosse uma hora de humor, mais do que as outras. É uma menina branca, do cabelo rosa, eu acho, né? Tatuada. Tem as dançarinas brancas, nessa parte que elas estão de fundo assim pra Lily Allen, elas estão usando um casaquinho. E as negras estão mais despidas do que as brancas, né? Todos os pontos-chave da letra mostram uma mulher negra numa situação que é pra ser ridículo. E de certa forma esse clipe é um repeteco, né? Uma repetição do que aconteceu com a Miley Cyrus do VMA. Lá também teve essa questão do twerking, né? Ela foi acusada de apropriação de símbolos, de gestos, da dança e etc. E ela também usou pessoas negras como, literalmente como objetos, né? Porque eles estavam vestidos de ursinho, né? Como acessórios, como pessoas que estão ali no fundo. De alguma forma, ela também ridicularizou essas pessoas. Tenho meus pés atrás com catalogar qualquer coisa como apropriação cultural, porque eu acho que as culturas elas interagem entre si, né? Mas, eu acho sim que, em primeiro lugar, o twerking, como a Harley falou, parece que o Estados Unidos descobriu hoje que existe twerking. Isso foi só por causa da Miley Cyrus, né? A gente vê o racismo daí, né? Quando uma mulher branca faz, é que as pessoas passam a notar que isso existe. As pessoas, elas tentam muito assim dizer que a Miley está sendo influenciada por pessoas negras. Aí ela tá andando com as companhias erradas. A slut shame andando de mãos dadas com racismo aí nessas críticas, né? Eu acho que a mesma crítica que faz ao twerking, né? Que faz ao funk aqui no Brasil. O pior dessa apresentação da Miley Cyrus é que ela tem uma dançarina negra. E a Miley Cyrus aparece dando um tapa na bunda e assim, e querendo comer a bunda, sabe? Fazendo gestos assim, faciais. E, inclusive, no clipe da Lily Allen, também mostra a Lily Allen dando um tapa na bunda da dançarina negra. Ou seja, as duas querendo afirmar a sua sexualidade, o seu empoderamento, usando o corpo da mulher negra. Pra você ver como a questão de gênero não finaliza as discussões, né, de problemáticas. Acho que vale dizer que ninguém tá proibindo ninguém de ouvir e gostar da Lily Allen ou da Miley, né? Porque quando a gente critica um artista assim, as pessoas se sentem pessoalmente ofendidas. E não dá pra passar a mão na cabeça de alguém só porque a gente admira essa pessoa. Se a pessoa vacilou, a gente tem que apontar e discutir isso pra servir pra nós mesmos também. Dizem por aí, a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne. Então, esse foi mais um Weekend Casted com a participação da Jarida Reis, que contribuiu muito. Obrigada, Jaride, pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, ou se ouve, né? Sei lá, no próximo Weekend Casted. Tchau, gente. O cabo aqui não se sente revoltado. Porque o revólver já está engatilhado e o vingador é lento, mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito. Bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar, de algum antepassado da casa.